impressionante como a história se repete para todos nós que somos filhos. O que um filho, o que uma filha pensa a respeito do seu pai, parece que é universal. E conforme a idade, a opinião vai mudando. Quando o filho ou a filha são pequenos, dizem: "Ah, meu pai pode fazer tudo." Aí, quando tem 5 anos, o filho diz: "Meu pai sabe tudo." Quando tem 6 anos, ele diz: "Meu pai é mais esperto do que o seu." Quando tem 8 anos, diz: "É, meu pai não sabe exatamente tudo." Com 10 anos, o filho diz: "No tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes." Aí com 12 anos o filho diz: "Ah, é claro que o meu pai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância." Aos 14 anos o filho diz: "Não ligue para o que o meu pai diz. Ele é muito antiquado." Com 21 anos o filho diz: "Ele, o meu pai? Ih, está totalmente desatualizado." Aos 25 anos, o filho diz: "É, meu pai entende um pouco disso, mas também pudera. É tão velho." Aos 30 anos, o filho diz: "Não sei não. Acho que é melhor pedir a opinião do papai, porque afinal de contas ele tem muita experiência, hein?" Aos 35 anos, o filho diz: "Não vou decidir nada sem antes falar com meu pai." Aos 40 anos, o filho diz: "Eu me pergunto como é que o meu pai teria lidado com esse negócio. Ele tem tanto bom senso, tanta experiência." Aos 50 anos, o filho diz: "Eu daria tudo para que o meu pai estivesse aqui comigo agora e eu pudesse pedir a sua opinião sobre esse assunto." E aos 60 o filho diz: "É uma pena. É uma pena que eu não tenha percebido o quanto meu pai era inteligente. Eu teria aprendido tanta coisa com ele." E assim a vida vai se repetindo. Mas de vez em quando os filhos acordam e chegam para o pai e dão um grande abraço, e pedem desculpa e pedem perdão, ou escrevem uma carta tão linda, e o pai está sempre pronto a perdoar. Nós temos um Pai Celestial. Jesus Cristo nos ensinou isso em várias ocasiões, começando ali pela oração do Pai Nosso, que eu e você aprendemos graças ao Senhor Jesus. E Jesus, o tempo todo, quando falava de Deus, se referia a Ele como nosso Pai. Ele dizia: "Não se preocupem, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas." É tão bom a gente saber que somos filhos e que o nosso Pai Celestial é longânimo, misericordioso, piedoso, e que Ele também nos trata como filhos. Veja o que diz o Salmo de número 103, a partir do versículo 8. "Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É, Deus é o nosso Pai e se compadece de nós. Quantas e quantas vezes você, como pai, viu teu filho fazendo uma coisa digna de um castigo e você relevou porque ama muito o seu filho? Deus também, o tempo todo, usa essa longanimidade, essa generosidade, não nos retribuindo segundo o nosso merecimento, mas nos abençoando conforme a sua misericórdia. Você pode ser que não seja pai. Nem todos os homens do mundo serão pais, mas com certeza todos do mundo têm um Pai Celestial. E este Pai Celestial hoje merece também a tua homenagem. Você deve dizer ao teu pai: me perdoe, Pai, pelo tempo que eu não compreendi a tua sabedoria, a tua experiência. Me perdoe, Pai, pelo tempo em que te ignorei, em que achei que o Senhor já estava velho e ultrapassado. Me perdoe, Pai, por todas as coisas erradas que eu fiz. Mas eu sou agora mais do que feliz, porque neste momento eu posso conversar com o Senhor e por toda a eternidade o Senhor será o meu Pai para eu consultar e me orientar. Veja só, continuando o Salmo de número 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e você, aí onde está, bendize ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, porque o teu Pai Celestial é digno de todo louvor, de todo poder, de toda honra e de toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém.